Não chora, povo, não chora, nós moreste o batalhão. Não chora, povo, não chora, nós moreste o batalhão. E laça a boi, vaqueiro, e traga pro Moirã. E laça a boi, vaqueiro, e traga pro Moirã. Não quer massacrar meu boi, mas tô sangrando no cangote. Meu olho assim tremeu, tremeu.